tentação de segundos, nos deixamos levar por esse ódio que é no mundo e destrói qualquer relação, transformando em cinzas o fogo ardente de toda paixão. No sentimento de posse surge a desconfiança, renúncio da separação. Não foi radical. Eu também lutei para combater o mal. A paz enfim renasceu. Ser feliz é fundamental. Deixamos levar.